você tem a esperança no olhar, a paz no sorriso. Sabe fazer o meu corpo voar até o paraíso. Melodia do amor se improvisa na cama. A letra é um gemido dizendo que ama. Eu e você, uma canção de amor. Vem pra cá, deixa o resto pra lá. Vem matar meu desejo. Faz outra vez, a emoção é demais. Eu preciso de um beijo. Sinto teu coração apressando a batida. Você me apertando, agressiva e atrevida. E o teu prazer explode no refrão. Depois da loucura total, tua respiração pouco a pouco se acalma e eu te peço perdão. Violento demais, quase que te arranhei. Você abre os olhos e diz coisas do coração. Nosso corpo é um só, uma só sensação. Outros fazem amor, nós fazemos paixão. Vem pra cá, deixa o resto pra lá. Vem matar meu desejo. Mas outra vez a emoção é demais. Eu preciso de um beijo. Sinto teu coração apressando a batida. Você me apertando, agressiva e atrevida. E o teu prazer explode no refrão. Depois da loucura total, tua respiração pouco a pouco se acalma e eu te peço perdão. Violento demais, quase que te arranhei. Você abre os olhos e diz coisas do coração. Nosso corpo é um só, uma só sensação. Outros fazem amor, nós fazemos paixão.